reporte para o cruzamento da Bahia, Romero Sobral. O 924 aciona a identificação desse na chegada a Mari para nível 060, QNH no 014. Lima Kilo X-Ray vai ingressar então via Kilo, cruzar Alfa, Delta e quando lá a torre 118.95, o altímetro marca 1014. 020, limite ao localizador. Vetoração, Lima Zulu Golf, esquerda, 020, limite ao localizador, Lima Zulu Golf. Mesca Bravo ao controle. Negão no 014, o vento, a pista 10 de Salvador, 130 graus, 08 nós. Torre de Salvador, o papacango de Maquina. Golf reporte no ponto e da descida. Pode dar de volta. Lima Zulu Golf, desço para 2.000 pés, que é legal no 014. 2.414, Lima Zulu Golf. Bateira de exceção. O 9146, está à frente da 90. Azul 9146, aparelhão, está autorizado. Nível 180, decola da 10, cumpre perfil de saída da El, Leda, direto Ilhéus, após decolagem, curva direita. 5423 é o código transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Gente, autorizado para Ilhéus, nível 180, decola próximo 0, no perfil da saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, em curva pela direita. Transponder 5423 e o controle 289, o azul 9145. Bahia 24 9143 no LF, 2 milhas para o Índia Serra. E continua a aproximação, agora autorização de pouso 941. Gente, guardando autorização. Fiz XR de decolagem, 1.60 graus, 1.09. X-Ray, de decolagem. Zulu 9 decolou os 47, controle 208. Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Então, Eco Zulu November, prossiga visual, corredor Axé, mantendo 1.000 pés. Autoriza dar presente voar direto em Leus e aguardando autorização para a sessão 085, Eco Zulu November. Autorizado, Eco Zulu November. Dá presente voar direto em Leus. 1.000 pés, aguardando autorização para a sessão 085, Eco Zulu November. 3283, chame Torre Salvador em 18 decimal 95. 1895, 83, até logo, senhor. Mike Acosta, chame Torre Salvador em 18 decimal 95. 118 decimal 95, vou, Mike Acosta. Direita, corrida Axé, decolou os 48, controle 208. É, que vem. Tente livre pouso, voo 1941. Torre Salvador, 3283, Atano, X-Ray, como número 2. Controle o Papa Tango Lima, aqui no X-Ray. Torre 3, continua a aproximação, aguarde a direção de pouso. 83. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Acosta, boa tarde. Mike Eco Oscar, prossiga visual setor norte, vai pousar em que pátio? Pátio 4. Está autorizada a aproximação para cabeceira 17 e depois pátio 4, conforme na final para cabeceira 17. Informa final, Oscar. Voo no 600. Voo no 924, desça para 2000 pés, que é negócio no 014. 2000 no 014, 924, agora. Azul 1, vem confirme, é transporte de enfermo? Afirmativo, tá? Destinado a buscar o enfermo, é Azul 1, novembro. Entendeu. Lado 41, solo 50, nível direito, 219, solo. 219, é o solo, grato. T283, livre pouso, vento 1, 30 graus, 5 nós. Livre pouso na 1083. Alfa Juliette, 612. Alfa Juliette para o 612, voo no 9, passou. Escota autorizado final, ILS, X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Samarai, estabilizado localizador, 0924 da Golden. Tem uma azul, louco? Estabilizado no localizador, a presidência do externo, a intenção após o canal externo, a aproximação para 197, mudança de regra. Ok, recente, chame quando para iniciar a final da 17. É, chamará o Lima Zulu Golden. Torre, o Mike Costa, final da 17. Eu acho que autorizado, aproximação final, cabeceira 17, parte 4, informe no solo, 160 graus, 8 nós. Vamos parar no solo, o Mike é 4. Tarde, quando 697, acione identificação, prossiga na chegada bom, inicialmente nível 130, QNH no 014. Corre o Lima Zulu Golf, fator externo, vai prosseguir para a final da 17. Afirmativo, está autorizado, base para a final 17, reporte na final. É, está autorizado, base para a final da 17, reporte na final. Lima Zulu Golf. Direção e velocidade do vento para o Lima Zulu Golf. 160 graus, 8 nós. Costa, considere seu solo 54, livre à direita, parte 4, estacionar a frequência livre. UF, autorizado, pouso, pista no 7, vento 160 graus, 8 nós. 7, do voo sempre, 3 passado, trabalho. Segundo 328, acione identificação, desça para o nível 080, na chegada Marigono 328, que é legal no 014. 146, puxa 10, estacionamento, está no pátio 1, posição remota. 9146, autorizado, puxa estacionamento, sem ataque. Cliente, autorizado, 9146. Copter Robson 44, sobrevoando a ilha de Itaparica, autorizado frequência livre. Presença solo ao 56. Desça para 2500 pés. Caso falha de comunicações, ao ingressar terminal ilhéu, chama o controle 120.1. Autorizado final e ele é a sexway pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Camarim estabilizado, X-ray gol na 600. Estabilizado o localizador a 109924. 24, chame Torres, Salvador em 1 no 8 95. 1845, Torres Salvador, 924, chegou, obrigado, boa tarde. Torres Salvador, boa tarde, gol 924. 2 milhas e meia para o externo, baixado travado. 924, ciente, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 40 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 10, 1924, da Glória. Juliette, Charlie Vito, controle. Escuta do controle, Juliette, Charlie Vito. Azul 91460 a bordo, 1h50 alterna Salvador. Cinco a bordo, confere? Afirmou. Contorno ao parque em Via Alfa, ponto de espera, centro de decimal 95, altímetro 1014. Sente, autorizado o parque Via Pátio em Via Alfa, ponto de espera, 1895, azul 91460, boa tarde. Oficial, acho que eu mantenho a minha escuta lá da cobra, por gentileza. Romeu, Romeu, fica bravo, controle. Romeu Cabelo, condições de abrir ali o Travé de Paripe? De passando, Travé de Paripe, Romeu Cabelo mantendo 507. Romeu confirmando o destino ao Serra Índia Coíndia. Solo 24, solo 01, direito, 29, solo. 29, direito, 924, solo. Solo 00, chame Torre Salvador 1, 9, decimal 95. 895, obrigado. Solo 1, 924, livrando. 924, prossegue de Alfa de LED por 10. Alfa Juliette pro 109924. Zero livre o pouso, vento 150 graus, meia dúzia nós. Sente livre pouso, voo no 600. 7, vetoração para final ILS X-ray, pistão no zero, curva esquerda pro 200, limite localizador. Esquerda 200, limite localizador, voo 9. 697. Ciente, mantém a posição. Dois, três, informação November para a cópia Fortaleza. Web 6723, mantemos escuta guarda-copter para Momo Frost. Momo Frost, mantém escuta guarda-copter na 33. Marinha 5039, serviço radar terminado, chame controle Léo, em 120, decimal 1. O Golf Kilo Oscar confirma, por gentileza, o Pátio se encontra na pista que decola. Pista Coral, após decolagem, curva de direita. 5-4 no meio, transponder, 120, decimal 8, controle. Colo 2 a bordo, 5 horas de autonomia. Para ataque, 118, decimal 9, 5, altímetro 1014. BA723, pronto, cópia? Pronto, cópia, BA723. BA723 está autorizado para Fortaleza, nível 330. Decola da 1-0, sai da Momo Frost, após decolagem, curva esquerda. 5440 é o código transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Fortaleza 330, Momo Frost, decola 1-0, curva esquerda, 5440 no transponder, o controle 288, 633. Cotejamento correto, chama quando para o push no 4. Chora push no 4, 633. Autorizado, né, manter 9146. Corre direita para 060 para interceptar o localizador. Corre direita 060 para o localizador no 328. Tá, vamos controle. Oscar Bravo, reporte visual com local de pouso. Solo aos 05, direito 219 Solo. Direito 219, com 9146, livre decolar, 1100 graus, 6200. Prossegue via Alfa Juliette para o 9. Alfa Juliette para o portão 09, no 600. Alfa 697, que é do 30. Gente, o Romeu Oscar Bravo, autorizado para a rotatória. Romeu Oscar Bravo, reporte 3 minutos para a rotatória. Reporte visual com local de pouso, é apenas confirmando, é próximo ao Serrinho de Acuíndio, Romeu Oscar Bravo. 806 para Aracaju, mantém a minha escuta lá da Cobra, prepara Pucajama direto. Pucajama direto, na sua escuta grava. Boa tarde, 754, mantém a minha escuta lá da Cobra, prepara Pucas de Pá. 1806, pronto, cópia. Afirma, prossiga. Está autorizado para Aracaju, nível 230, decola da 1-0, sai da Pucajama direto, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5442 no transponder, no 20, decimal 8, é a frequência do controle. 5-3-2-3-0 na Pucajama direto, decola da 10, curva esquerda, 5442, é o transponder, o controle 128. Monteiro 28, chame torre 1-8-95. 1-8-95, obrigado, já. Controle, boa tarde, azul 9146, decolado, passa 2200 pés. Azul 9146, contato radar, suba para nível 180, saída da EL. Ciente, autorizado, nível 180, saída da EL, 9146. Aguarda. Eu já meto correto e chamo quando pronto para o próximo. Lógico. Aciona identificação, autorizado pro Itap Desta para 2000 pés, o Tenegal no 014. 262, prossiga. Por gentileza, coordena 180, complica. Gente, qual foi o seu horário previsto para decolagem? Aos 3:05. Eu recebo seu plano 20 minutos antes, assim que eu receber, eu coordeno o plano, ok? Obrigado, sim. Puxa acionamento, web 6723 no passe. 6723 autorizado, puxa acionamento, chama ataque. Chama ataque, 6723. Zulu November, serviço radar terminado, chama controle Ilhéus em 120, decimal 1. Bravo. Mestre Cabral, vou controle. Vocês estão na interferência do aeródromo, senhor? Se autorizado, eu chamo a torre. Eu estou próximo a 3 minutos do aeroporto. Vou continuar na rua. Afirmativo, Romero Cabral autorizado a manter a escuta do controle, a torre recente do seu pássaro. Ah, agradeço muito. Estou no transfone 0146, só para lembrar. Vai, estou na sua escuta. Solo 697, boa, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, voo 697. Rumba 19, 2 minutos para a posição Conde. Serviço radar terminado, autorizado chamar o controle Aracaju em 120, decimal 3. Visado, reporte alinhado, pronto, 97. Salvador, boa tarde, é o Trip 5240, ciente da informação, November. Boa tarde, Trip 5240, acione identificação, autorizado pro DITAP, desça para nível 050, QNH 1014. 050, pro DITAP, o 5240. Isso. 3 Índia Alfa, no ponto de espera, 118 do final. 95, altímetro 614. Índia Alfa, ponto de espera 1095, 1014, Mercedes 3. Gol no 697, ingresso Juliette pro 5. Juliette 5, gol 697. Centro? Afirmativo, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, o azul 9146. Gente, então Recife 251, alterna 3325, 9146, até daqui a pouco. Salvador, boa tarde, Web, MC23, pode chegar a pronto. Gente, está autorizado 6723 alinhar e decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 8 nãs. Alinhe e decola, 6723. Quilômetro livre de decolagem da 107, vento 100 graus, 62 nãs. 46, o código transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. 360, Galeão, via Pedro 10, decola da pista 10, da Euleda. Transponder 5446 e o controle 208. Falou, o 1328, livrou na sua escuta. Então 3093, cartejamento correto, me chama quando pronto pro curso. Camará. Sou 1328, prossegue de Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, reportante antes da Juliette, com 1328. Negativo. Ok, então vai pra aumentação assim. Juliette Charlie Vitor, serviço radar terminado, chama o controle, Aracaju 120, decimal 3. Controle, Romero Cabravo? Romero Cabravo, controle. Você me informa a condição do vento, senhor? Está 10, vento 100 graus, 069, o Romero Cabravo. 100, direção, né?